Passando tanco, November Eco, mantenha a proa por até 3 mil pés, aguarde para curvar, na saída Momo Flock. A Momo Flock, após 3 mil, pode curvar à esquerda, tanco November Eco. Autorizado, tanco November Eco. Gente, após 3 mil, vai curvar à esquerda na Momo Flock. Então, prossiga. Tem condições de base pela direita, quer a 35? Critério, comandante. Vamos alinhar e manter no zero. 08, mantenha a saída. Tá ok, então mantenha a saída, 6392. No 4 trip aos 00, direito 1219. 219. Papa Romeu Alfa, Juliette Romeu, informa que a proa ideal para Paripe é a 075, o senhor está mantendo a 047. 14, está lembrando agora. Prossegue de Alfa, chamando sua Juliette, por aqui. Alfa, Juliette, 349. Proa para Paripe é a 075, o senhor está mantendo a 050. Afirmativo, após desvios na proa de Paripe, reporte Paripe, Alfa de Leite Romeu. 79. Fazer uma verificação técnica a bordo. Vamos precisar de uns 3 minutinhos, 2 minutos aproximadamente. Ela tem condições de deixar a gente aqui um pouquinho? Tá ok, estamos até pensando se não colocou totalmente pronto por gentileza. Ah, você já puxa o decor, né? Firmo. Tá, a gente aguarda então. Ok, estamos atrapalhando alguém aí não? Afirmativa, tem um trip que está chegando no ponto de espera em mais um minuto mais ou menos. E vai para remoto no 4. Ah, então ok. A gente pode ter o táxi ali e esperar só rápido. Se o senhor puder ficar no través do 03, pra mim fica ótimo, que libera a entrada do trip, porque a princípio não tem mais ninguém pra puxar o carro. Por favor. Tem um problema. Solo o voo no 983, tem informação Lima, autorização Guarulhos, no 05. 1983 para Guarulhos, está autorizado nível 360. Decola da 10, saída Arbor, transição Elepa. Prossegue via Zulu 21, conforme rota apresentada. 5056, ultrassonda, 11935, a frequência do controle. Ok, está autorizado 360 Guarulhos. É, decola 10, saída Arbor, transição Elepa. Até o Zulu 21, 73 e campo de esse ponto. 5056 o transponder, 1095 controle, o voo 1983. Protegimento correto, chama quando pronto para todos. 1983. Solo 639. 54, meu quadro vai manter posição, esse é Juliette, está aguardado. 631, solicita retornar, que subiu o banco 7 mesmo. Gente, o regresso será coordenado com a intra-aero, nós temos que ter guarda, por favor. Obrigado. 397, qual é a informação do comboio? No 397, nós temos escuta e aguarda. Eu estou na 6319, não tem estimado para saída, não? Acredito que uns 5 minutos depois de retornar para o box. 5 minutos. Obrigado. Prossigo mais, Fox, você. 7, retornando para o 07, obrigado. O 3549-4 vai ingressar via Juliette com cautela terremoto no 4. Atenta ao tráfego da Oceanet, vai regressar para o 07. Mike Fox Serra, prossiga. Bruno 397 para Congonhas, nível 360, copia? 360, copia, com 397. Autorizado para Congonhas, nível 360, decola da 10. Saída da Eleta Bridge, onde prossegue via Terzolona 0, Bridge e Terzolona 6, Brava Terzolu, 13. 5065 no transponder, 119.35 apertando para o controle. Com 390.360, decola da 10, saída da El, linda, 20. Mantenha as condições visuais, ingresse no corredor caixa pregos após Vera Cruz, reposta no através de Vera Cruz, o Mike Fox Serra. Controle, o auto-ajudante da pergunta agora 10 trilhas. Possibilidade de bater aqui no pé, senhora? Nesse setor, a sugestão no 1.500 pés, o auto-ajudante é o meu. Passou do controle em Salvador para Torre Salvador. Eu, Thiago Oscatango, mantenha a linha do litoral, ok? Vai. Conhece o aeródromo? Eu vou para Ilhéus, né? Ok, o senhor tá visual com a linha litoral à sua direita? Afirmativo. Ok, mantenha a linha litoral, Charlie Oscar Tango, e aguarde para autorização da torre para o cruzamento, ok? Não interfira com o eixo de aproximação da pista principal do Salvador. Eu tenho um tráfego da Oceanet autorizado pouso. Aguardará a autorização para cruzamento da pista, da extensão da pista. Ok, pode prosseguir via a linha litoral aí, o Charlie Oscar Tango, à sua direita aí, pode prosseguir a linha litoral. Mandará pela linha de litoral. Controle, o auto-ajudante agora está 8, eu tenho a visão com a cabeceira no 7. Meu Alfa Juliette Romeu, chame a torre em 118 decimal 6. Camarada, obrigado, até a volta. Salvador, preparado, o Alfa Juliette Romeu. Serra? Firme? Passaram bem o Alfa Juliette Romeu, senhor. Boa tarde, novamente. Está agora 7 milhas. A intenção é pouso no 7. Afirmativo, reporte curto final, pista no 7, altímetro no 0, no 6. O vento no 50 graus com 07 nós para cheque, reporte curto final, pista no 7, Alfa Juliette Romeu. Charlie Oscar Tango prossegue agora curvando à direita e reporte no setor norte, ok? Afirmativo, curva à direita, reportará no setor norte. Já aeródromo já avistado. Sente. Beleza, tá pronto pra novamente. Vamos só engatar o dator e em seguida solicitar pra autorização. Ok, estamos ficando pronto. Obrigado. Alco Serra? Prossegue via linha do litoral e aguardando instruções. Tem conhecimento do farol Tapuã? 221, poderia fazer uma ponte com o Mike Fox Trot Serra? Gente, o Mike Fox Trot Serra confirma como recebe o controle? Manterá o litoral, já nós capangos. É, confirma, desculpa. Autorizado, puxa, chama a tarde. Chama lento. Zé. Olá. Não. Câmara, sobre o CD 6250, bom dia! Bom dia, 6250, prossegue de alfa, me chamando para Juliette, por gentileza. Antes da Juliette, se eu pedir uma ordem, bom dia! Zé, bom dia. Juliette Charlie tem pouso autorizado, piscina 7, o vento 120 graus com 07 nós. Confirma a Juliette, o avanço com livre pouso, senhor? Afirmativo, livre pouso, pistão 7, o vento 120 com 07. Pronto, a Juliette, o avanço. Mike Fox Terra, desça para 2000 pés, livre LS, reporte estabilizada. Reportador estabilizado, Fox Terra. O Charlie Escatango desce e mantém 1000 pés. Mantém 1200 pés. A altitude que mantém agora é 1200? Afirmativo. Sempre. Ativo, mata, confirmando? Autorizado backtrack, Sussola 12, reporte pista livre. Pronto para o carro. Tá com a guarda de PLD. Com a nossa autonomia. Prosseguir via Pátio Índia e Alfa, quando no ponto de espera a torre 118.6. O altímetro marca 1016. Informa a torre, sua autonomia e seu TLB, por gentileza. 1364 horas, galhão. Gente. Com bom voo. Sente, reporta no ponto de espera, táxi aí, papá. Romeu Golf. Catanga Torre. Já o Catanga Torre da Liga. Prossegue via linha do litoral, corredor Axé, com controle Salvador em 1-9-3, 5 voo. Ok, obrigado, bom trabalho. Romeu Golf ali, mantém capitão 17. Alfa Juliette, Romeu Centro da pista livre, frequência livre, estacionar pátio da Bata, até a próxima. Salvador, observado os nossos queridos irmãos, podemos seguir o táxi. Até 02, 6250. 02, táxi, 601. Decimal 35. Afirmativo, ok, vou chamar no seu. Obrigado. Controle de Salvador, é o Papai Alves Morte, Thiago Oscar Tango, número pés em condições visuais, corredora cheia, informe através de Farol da Barra, aguardo o seu estimado para a pouso em Ilhéus e através de Coral. Salvador, Canal 63, ano 1, nós podemos ficar a 1-0, pronto. Três, 1-1, Alexandre, a linha decola sem parada? Sem parada. Autorizado a linha aí decolar sem parada, pista 1-0, 120 com 09. Linha aí decolar, sem parada, 63, ano 1. Aqui, ó. Mike Fox Trot Serra, complete a aproximação, chame torre de controle 198, decimal 612. Fox Trot Serra. A planificação desça para o 050, chegar a mais. 050, pode voltar? Inicialmente, mantenha a chegada a mais. Tira o seu, para outro toque ainda. Sente quantos toques? Três toques, senhor. Sente. O Papa Romeo, o meu Golf está mantendo a posição devido à performance. Temos um Airbus da Chanera Avianca decolando agora da pista 1-0, também no perfil da saída Arbol, ok? Só devido à performance. Logo, logo eu autorizo sua decolagem. Mais 3, 6, 3, 2 minutos. 3, 3. Mais 3, 3 da presente, ok, copiado. Próximo comandante. Juno da Oceanair, decolado de Salvador, Juno 7, chama o controle agora, 109, decimal 35, bom voo. 1935, já estamos com saudade, obrigado. Valeu. De Salvador, Oceanair 3111, bom dia. Oceanair 3111, bom dia, contato radar, decolagem, submateu 360, sai da Arbor. 360, Arbor, 6311, pode voar, Arbor, é presente? Após 2 mil pés, direto lá. Obrigado. Pega o Max Fox Trot Sierra, baixo oito, avô. Afirmativo, seu baixado e travado. Então livre, toque a medida, pistão no zero, vento 120 graus com 0,5 nós. Fox Trot Sierra. que deseja prosseguir direto para Coral e não via litoral. Do que o senhor deseja prosseguir direto para Coral e não via litoral, é isso? Do Golf tem livre decolagem, pistão no 7, o vento 120 graus com 07 nós. O ajuste no 0 no 6, bom voo. Em frente, Índia, 0 no 18 6, 0 no 6, ajuste, faz o 3 moderno. 2 mil pés direto, tem chifre. Até inicialmente mil pés, aguarde para subir meio quieto. Tá, 1-0, reporte no través norte, norte da torre de controle. Fox, Fox, Serra, cortará. Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf, decolado de Salvador 2-1, prossegue na saída boa com controle 109 decimal 3-5, bom voo. Fox, Fox, Serra, 3-5, comandante. E 1-9-3, pode ser da 1-0-4. Gol no 9 do 3, mantenha o ponto de espera, por gentileza. Tenta posição, 9 do 3. Só para sua informação, temos um tráfego pequeno de baixa performance, decolou agora da pista auxiliar 1-7, também no perfil da Argo, ok? Vou entrar em contato com o controle para coordenar sua decolagem, de forma que não espere tanto. Através norte, Mike Foxtrot Sierra. Mike Foxtrot Sierra, gira base e reporte baixada travada, final da 1-0. Foxtrot Sierra. 1-9-8-3, apenas para informação, previsão da colagem daqui a 12 minutos. Confirmando 2 minutos, 9-8-3. Escuta. Para evitar tráfego na chegada a mar e prosseguir em subida livre de restrições, a subvetoração a partir de agora, curva esquerda proa 230, limite no máximo 20 milhas nesta proa. 3-0 limitado a 20 milhas, o Romeu, Romeu. Autorizado, chama táxi no 397. Autorizado, chama táxi, agora 397. Oi, direto Guanami da presente, no meu negócio. Direto Guanami da presente, no meu negócio. Mais para sinal, Baixada checado, mais pode fazer. Tráfego avistado, livre, toque remetido a pista 0, 160 graus com 079, Mike Fox Trot Serra. Serra. Alô, Salvador, é o 35% da Mike da Horizontal. Salvador Ilhéus, confirme o nível. Em condições visuais, para ingressar em Ilhéus, chame Ilhéus no través de Itacaré em 120 decimal 1, até lá, frequência livre 2345. 5595. Ilhéus, Cartago. Papai Uniforme, Charlie Oscar, Tango, controle. Charlie Oscar, Tango, controle, transmita as cegas, mantenha-se em condições visuais no meu 10, frequência livre nos 345, chame o controle Ilhéus, no través de Itacaré, 120, decimal 1, Charlie Oscar, Tango. Agora, 3111. 3111, chame Centro Recife em 1288, alterna 260. 288, 260, obrigado, 8638. Fazendo o Mike Fox, o acerto ganha, meteu os 2,6, curva agora à esquerda, mil pés, perna do vento da pista 10, reporte no através norte da torre de controle. Fox, Trot 9283, apenas para informação, o bandeirante já curvou, liberou o eixo de decolagem, ingressando para mil pés, perna do vento, não vai interferir mais na sua decolagem. O vento 160 graus com 07 nós, tem livre decolagem, pista 10, gol 1983. Decolagem no tráfego 1993. 1397, autorizado direita, Índia no ponto de espera da 10, torre 118 decimal 6, o ajuste no 06, bom voo. Direita Índia, ponto de espera 186, gol na 397, tá, bom dia. Da 396, continua a aproximação, altímetro 10, no meio, informa o tráfego, bandeirante, na perna do vento da pista 10, não vai interferir na sua aproximação. Reporte passando o marcador externo baixado e travado. Fox Trot Sierra, faça um 360 longo pela direita, temos um Airbus Datan na aproximação da final do 10, ok? Pela direita, Mike Fox Trot Sierra. Afirmativo, se fizer longo é o tempo.